Bom dia. E obrigado mais uma vez pelo convite. Em conjunto, pudermos refletir então aquilo que é a agenda urbana e, a partir daí, vermos qual é, de facto, o alinhamento que nós temos com este documento. A nova agenda urbana. A nova agenda urbana é um documento, é um documento que tem 22 páginas e tem 165 pontos. Portanto, o objetivo, o foco do documento é aquele de, nos próximos anos, cumprir a orientação na percepção do desenvolvimento urbano sustentável. Este documento é digamos assim, acordo que os países membros das Nações Unidas tiveram no sentido de partilhar uma visão em relação às cidades, em relação aos compromissos. Todos os países têm compromissos que todos os países têm em relação àquilo que é o desenvolvimento urbano sustentável. O documento está fundamentalmente, digamos assim, orientado em três aspectos fundamentais. O primeiro são os princípios e os compromissos que estão interrelacionados. O segundo aspecto é a chamada para a ação, aquilo que, em princípio, os países deverão fazer. E o último é a implementação, as formas de implementação que este documento tem. Eu não vou entrar no mérito de cada um deles, por serem vastíssimos, mas entre alguns ligados, sobretudo aos princípios e aos compromissos, são três essenciais. Não deixar ninguém para trás, as economias sustentáveis e inclusivas e a sustentabilidade ambiental. Na chamada para ação, temos compromissos transformadores para o desenvolvimento urbano sustentável, a inclusão e a erradicação da pobreza, a prosperidade e as oportunidades urbanas e o desenvolvimento ambiental sustentável e resiliente. O último aspecto é a implementação efetiva, mais três aspectos que estão ligados à estrutura, à construção de uma estrutura de governação urbana, o planeamento e a gestão do desenvolvimento urbano espacial e os mecanismos que são conjunto vários dos mecanismos de implementação. O que é que nós nos apercebemos? A nível mundial, a população vai duplicar. A senhora ministra já fez alusão a esse aspecto. E o que vai acontecer é que vamos ter grandes transformações do ponto de vista das tendências urbanas. A população, as atividades económicas, as interações sociais, culturais, bem como os impactos do ponto de vista ambiental, vão estar cada vez mais concentrados nas cidades. Daí a necessidade que existe de, paulatinamente, nós começarmos a trabalhar em relação àquilo que são as questões fundamentais. O problema do aumento demográfico que tem, sobretudo, a ver com os desafios, e aqui estamos a falar de segurança, de saúde, de educação, de emprego e, sobretudo, dos recursos naturais distribuídos. Com a adoção daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, aprovados no ano 2000, testemunharam-se algumas melhorias, sobretudo sejam relacionados com esses 8 objetivos. Porém, a persistência de situações de desigualdade, de exclusão socioeconómica, as realidades que são frequentes, nós constatamos isso em todas as cidades, existiu a necessidade de capitalizar todas as oportunidades então existentes, em função também dos problemas, com o crescimento económico, com o desenvolvimento do sistema popular, a questão da promoção ambiental, das contribuições da urbanização, e conseguimos então um plano de implementação a partir da Conferência de Tipo para a Nova Agenda Urbana, onde ela, a Nova Agenda Urbana, seria então a responsável pelo estabelecimento daquilo que são os marcos da política que vão orientar a governança. E a implementação da agenda urbana contribuiu também para a implementação e a localização da agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável através dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E para nós, que estamos na área, sobretudo o Objetivo 11. Né? Este Objetivo 11, que tem a ver com o foco das cidades e das comunidades sustentáveis, tem um conjunto de subpontos extremamente importantes. Eu não vou passar aqui todos, mas vou lembrar única e simplesmente que há necessidade de construção de cidades das comunidades sustentáveis pressupõe um conjunto de informação e um conjunto de ações que vão cada vez mais obrigar que a maior parte de todos nós possam ter esta visão partilhada, que a senhora ministra já se referiu. Não vou repetir, mas é importante que os ODS de o ODS número 11, para todas as cidades e centros humanos, é cada vez mais importante seguir no intuito de nós podermos realizar os compromissos que são transformadores e estabelecer uma certa relação com aquilo que nós pensamos que deverá ser o desenvolvimento sustentável. Que assenta, sobretudo, e estamos habituados a ouvir, em 3 grandes pilares. O pilar económico, o pilar social, o pilar ambiental e a todos esses 3, agora devemos agregar o problema da governança. Quando tivermos todos esses problemas pensados e coacionados, então estamos a falar de desenvolvimento sustentável. Daí que algumas metas nós tivemos em conta naquilo que é o nosso programa de urbanismo e habitação, que contempla a problemática da urbanização, da habitação. Estamos também a falar e a trabalhar naquilo que é a requalificação e a renovação, e estamos a trabalhar dentro deste programa de requalificação e renovação a regularização fundiária, a problemática da terra e, por último, também as chamadas agrovilas ou aquilo que normalmente denominamos como, obviamente, rurais autossustentáveis. Portanto, nós, no fundo, com este programa, estamos a dar uma resposta àquilo que a agenda urbana propõe, sobretudo, a nível do acompanhamento das ações por elas já definidas. O que é que nós estamos a fazer em relação a isso? Temos o chamado Programa País, que é um documento que trabalhou-se com o ENA-PITAR no sentido de termos, definirmos o caminho que nós vamos seguir para aquilo que chamamos ou denominamos o desenvolvimento urbano sustentável. Com a Política Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo e também com a Política Nacional de Habitação, que devemos que no próximo ano tenhamos este problema, este documento também perfeitamente trabalhado. Então, aqui existem três aspectos fundamentais. Já falo muito mais. De qualquer das formas, o porquê dessas políticas anunciadas, quais as atividades que são muito mais do que um programa, são inclusive projetos que vão ser trabalhados e quais as prioridades para as atividades. Um Programa Nacional de Urbanismo e Habitação tem essas esses três aspectos. A questão socioeconómica, a físico-territorial e a dimensão financeira. Aqui vamos elaborar as principais opções do ordenamento do território nacional, portanto, elaborar e aprovar, e o nacional do ordenamento do território. Vamos focar a política nacional de habitação e nesta, na requalificação de assentamentos informais, na revitalização dos centros e também na construção dirigida. O segundo documento, que é a segunda política, tem a dimensão jurídico-legal, na qual vamos harmonizar o quadro do ordenamento do território urbanístico com aquilo que é a Constituição aprovada em 2010. Criar as leis e os regulamentos para o funcionamento dos respectivos programas. Por último, a dimensão institucional, que é o esforço da descentralização gradual, portanto, os apoios às administrações municipais, o reforço institucional dos nossos institutos e nosso IGCA e a participação da sociedade civil. Aqui vamos chamar a atenção da necessidade dos fóruns urbanos, dos fóruns provinciais e dos fóruns municipais. Aqui está uma matriz mapeada de forma mais elaborada, não me vou reter a ela, mas provém dos documentos e das ações que eu já me referi atrás. Mas é só para chamar a atenção para o facto de as instituições do governo estarem aqui perfeitamente coordenadas naquilo que são as ações multissetoriais. O que é que nós temos? O plano estratégico da implementação da nova agenda urbana, com os nossos documentos, com o quadro de parceria e com a agenda 2020 para o desenvolvimento sustentável, onde estão aqui plasmados os diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável. E aqui embaixo temos os nossos parceiros que dão suporte a todos esses documentos, programas e ações. Portanto, em resumo, este é o alinhamento que nós temos com a nova agenda urbana. Muito obrigado.